Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, neste momento, nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero dizer que, mesmo com a pandemia, mesmo com todos os protocolos, cuidados, nós, vereadores, continuamos trabalhando pela comunidade. Fui chamada, na semana passada, no loteamento Olaria, quando deu 5 ou 3 dias de chuva, deu chuva muito forte, as pessoas estavam com as suas casas praticamente com água dentro, em função de terem a canalização de esgoto daquele loteamento indevida, colocada pela Corsã, uma bitola de cano extremamente menor do que a necessária. O seu Décio e a dona Preta compraram não faz muito uma casa neste loteamento e ficaram bem assustados com esta situação. Quero na semana que vem estar encaminhando por esta casa um documento à Corsã para que eles deem uma olhada nisso. Porque se o cano não é adequado, precisa pelo menos estar desentupido em condições para que a água da chuva escoa e não cause pânico às pessoas como está causando por conta de oferecer o risco desta água entrar nos seus lares. Quero também dizer que fui chamada na Mundo Novo, na ateliê de calçados J. Santos, onde tem 25 empregos, e eles trabalham muitos dos dias de trabalho deles com uma dificuldade enorme para respirarem por um valo que tem ali, que é um valo que tem pouca metragem, mas que oferece um cheiro muito ruim para que eles trabalhem. Então, são 25 pessoas que trabalham de uma forma insalubre, onde elas não têm condições de respirar pelo cheiro ruim que entra naquele local de trabalho. Acolher a empresa, acolher o cidadão, é cuidar para oferecer condições dignas de trabalho. E isso é algo que está faltando naquela empresa para que os funcionários que lá trabalham, trabalhem com dignidade. Então é uma indicação que fiz no dia de hoje, pedindo uma atenção especial àquelas pessoas que produzem renda no nosso município e geram emprego. São as pessoas que oferecem condições de desenvolvimento para a nossa cidade. Elas precisam, elas merecem um olhar de atenção da municipalidade. E quero dizer também ao presidente, à mesa diretora, ao vice-presidente Telmo e à secretária Sandra, que o Covid é uma doença que não sabemos onde ela está. Se nós temos condições de trabalhar remotamente, nós estaremos dando condições às pessoas que são obrigadas a estar presencialmente de terem mais condições. Por isso eu julgo que não deveríamos estar jogando futebol em nossa cidade, que não deveríamos estar nos campos, que não deveriam haver festas de aniversário, porque nós estamos assim dificultando a manutenção deste comércio, desta indústria funcionando. Então nós temos que ter cuidado com os protocolos de higiene, nós temos que lavar excessivamente as nossas mãos, nós temos que nos distanciar neste momento. E apesar de a gente ter um apreço enorme pelo abraço, nós temos que não abraçar. Apesar de nós termos uma paixão pelo chimarrão, não é momento de tomarmos o chimarrão. Não sabemos onde está o corona e não podemos dar a ele uma carona. Tem uma ilustração na internet que mostra bem um jogo de dominó, onde eles derrubam um e quando a aproximação é grande, todas as peças caem, mas quando o distanciamento é respeitado, acerta a primeira peça cai e não derruba mais ninguém. Então, senhores, neste momento, cuidemos de nós, cuidemos dos outros e demos condições para que o nosso comércio continue funcionando e que a nossa indústria continue funcionando e a nossa bandeira não altere. Se pudermos, trabalhemos de casa, é uma forma de colaborarmos também com a maioria que precisa trabalhar presencialmente. Eu agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.